Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Apocalipse do Cristo, capítulo 16. Quem tiver aí, por favor, é correr até lá. Vamos analisar esse capítulo. Ele é muito importante na atualidade. Chegaram até o capítulo 16? Vamos dar um tempinho para vocês aí. Esse é um livro que muita gente afirma complicadíssimo. Mas não é não. Só é complicado para as mentes complicadas, preguiçosas, que não querem se esforçar, e por isso perdem a riqueza espiritual de que nos fala Jesus e que tem que ser encontrada primeiro. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Como a economia do mundo continua invertendo as coisas, os ensinamentos de Jesus, ela prossegue sendo uma ciência, como dizem por aí, inexata. O Apocalipse é de tamanha riqueza que a nossa preocupação é apresentá-lo ao simples com simplicidade, porque estes estão sempre mais aptos a entender as coisas de Deus. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos sete anjos: ide, derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus. E foi o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má, maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar e se tornou em sangue como de um morto. E no mar morreu toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Bem, este capítulo 16 do Apocalipse de Jesus, como os demais, é riquíssimo. E vocês veem aqui, por exemplo, o terceiro anjo, no versículo 4, derramando a sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se tornaram em sangue. Não é somente o sangue ocorrido nas guerras, aos borbotões. É só ler a história. Vocês vão ver os rios, aquelas batalhas tremendas, receberem o sangue dos soldados trucidados. Mas aqui também podemos encontrar um convite ao entendimento deste capítulo 16, no versículo 4, como a poluição dos rios e das fontes das águas. Como Deus é justo, diz aqui o versículo 5, e gostaria de ver se vocês, num dos próximos programas, hoje não dá, se lembrariam de qual lição. E vocês veem que isso acontece não porque Deus seja mau, mas porque é justo. O Senhor que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas, e dá a cada um assim de acordo com as suas obras. Vocês já sabem, aprenderam a saciedade bastante, que a fé não é suficiente. A fé nos ilumina, o trabalho, as boas obras justificam a nossa existência como filhos de Deus. Não pode haver sociedade em que as pessoas não se ajudem, senão essa violência que está por aí. E para enfrentar essa violência, realizar as coisas, é preciso ter muita fé. Então a fé é o combustível das boas obras. Fé e obras, por isso na religião de Deus, criamos a fé realizante, a fé que realiza, não a fé egoística. Vamos lá mais uma vez. Versículo 5 do capítulo 16 do Apocalipse. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és, que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. E santo és porque julgaste estas coisas. Quer dizer, não permitis que tudo vire bagunça, porque há um governo ainda invisível aos homens, dirigindo os destinos e dando a cada um de acordo com as suas obras, segundo as reencarnações sucessivas, que são realidade que um dia todo o povo abraçará. Prosseguindo, nos versículos 6 ao 9. E visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Derramar o sangue dos santos não é somente cortar-lhes o pescoço, abrir-lhes o coração, é ignorar as suas pregações redentoras. Então o sofrimento que causaram aos santos lhes é devolvido. Versículo 7. E ouvi outro anjo do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Quando ele diz assim, eu não acredito em Deus, porque olha o mundo como é que está. Mas como é que um ser humano que ainda tem um raciocínio finito, que ainda vive preso às concepções juguladoras de espaço e tempo, que são mentirosas, pode querer entender ou julgar o infinito? Poderá consegui-lo se brilhar o coração. E João Evangelista diz, no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, que Deus é amor. Então deve ser entendido como amor antes de tudo. Aí ele abre a nossa consciência, toda a sua sabedoria. Mas isto é urgente que façamos, que amemos o Criador nas suas criaturas. Porque, como dizia muito bem o saudoso irmão Zarur, fundador desta casa, completando o pensamento de João Evangelista, que aprendeu com Jesus, que Deus é amor, e nada existe fora desse amor. Nada! A começar pela compreensão do considerado incompreensível. Temos que entrar no dia do Senhor, isto é, nos integrarmos no espaço e no tempo de Deus, e todas as coisas serão abertas ao nosso conhecimento. Versículos 8 e 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi permitido que abrasasse os homens com fogo. Olha a abertura da camada de ozônio aí. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Bom, vocês veem que continuam produzindo todas aquelas substâncias químicas que vão destruindo a camada protetora do planeta. O grande calor são os vários raios perniciosos, que sem a proteção da camada de ozônio vão ferindo o corpo humano e trazendo câncer e malefício aos olhos e tantas coisas mais. E apesar disso, os homens não se arrependeram para lhe darem glória, isto é, para procurarem entender a sua lei e se livrarem de tanto sofrimento. A razão do sofrimento está aqui. Como diz o doutor Mário da Cruz, o filósofo maranhense, ter liberdade é viver a lei divina. Liberdade para se viver bem, corretamente, diante da lei. E afastar o sofrimento do nosso caminho. Ora, Deus manda essas punições. Aliás, vamos corrigir, isto é pobreza da linguagem humana. A lei de Deus provocada pelos seres humanos, que somos nós, manda essas sanções sobre nós. Senão o universo viraria uma bagunça. Olha aí o sol. Como dissemos, vem, infelizmente, trazendo muito câncer à humanidade. E é por culpa de Deus? Não. Não foi ele que destruiu a camada de ozônio. Ele construiu a camada de ozônio para nos proteger. Mas os homens continuam usando uma série de aerossóis e não sei o quê, e gases não sei o quê, vão furando a camada protetora ozônica. E os resultados estão aí. Ora, tudo foi calculado por um poder superior. A Terra não foi criada assim de repente, como pensam alguns irmãos materialistas. Aqui nos tratamos a todos de irmãos. Irmãos materialistas. Ateu também é filho de Deus. Um dia vai descobrir. E quem criou o ateísmo foi a falência religiosa. O materialista chega a ser, podemos dizer, uma vítima da falência religiosa. Sob vários aspectos. Mas, engraçado é que o ser humano é assim. Igual a galinha. A galinha põe um ovo e cacareja o tempo todo. Cacacacacacacacá, pus um ovo, pus um ovo, pus um ovo. Ora, e aí exige o reconhecimento da sua obrinha. Uma coisa pequenininha, pequenininha assim. Deus é o maior inventor, minha gente. Ele criou o universo. Inventou o universo. E é silencioso, hein? Não faz uma galinha. E nós, seres humanos, ainda orgulhosos e soberbos, não queremos reconhecer a existência do inventor da invenção maior, inclusive o criador das nossas existências. Mas todas essas coisas vão mudar. Porque toda essa arrogância humana, todo esse orgulho intelectual, quando pretensioso, vai mudar de planeta. Lá para o absinto. Vai se repetir na Terra o tempo marcado por Deus, segundo o merecimento de grande parte dos moradores deste planeta, o que ocorreu há milhares e milhares de anos, e milhares e milhares e milhares e milhares, por que não dizer milhões de anos? A humanidade terrestre é formada, como revela a tradição espiritual, em grande parte, por espíritos que foram expulsos de um planeta distante, lá que circulava em torno da estrela Capela. Emmanuel conta isso muito bem, nosso amigo Emmanuel. É que nós somos espíritos, uns na carne, outros no espaço. Em outra dimensão, eu escrevi uma página em que digo que o grande equívoco da humanidade é pensar que a morte acaba com tudo. Por isso, suicidar-se é uma grande bobagem. Porque, fugindo dos dramas da vida, a pessoa pensa que matando-se acaba com tudo. E, no entanto, o que vai acontecer com a pessoa? Vai chegar no outro lado e vai encontrar mais vida. E com seus problemas redobrados. Vai repetir ano. Vai ter que fazer tudo de novo, com uma gravidade. Bem, a humanidade daquele orbe que eu lhes vinha falando aí, que gira em torno da estrela Capela, será que somente existe a Terra e o sistema solar? Pretensão nossa, hein? Chegar a um ponto de evolução tamanho que não permitiria mais a presença de gente retrógrada e que não queria redimir-se. O Cristo daquele planeta, porque cada planeta tem o seu Cristo, Jesus é o Cristo do planeta Terra, mas há Cristos para os sóis, até mesmo para os cometas, conduzindo-os. Os cometas têm uma função muito importante no universo. Todos têm, conforme a sua evolução, porque há uma gradação imensa de Cristos, as suas funções. Há Cristos planetários, o Cristo para satélites. A Lua também tem o seu Cristo. Ela possui a sua população, só que os homens não veem, então acham que não está habitada. O homem só acha que existe aquilo que ele vê com seus parcos, pobres sentidos materiais. E é um grande erro, é um grande engano nosso, seres terrenos. Eu já me vali aqui do exemplo dos cães. Os domadores conhecem isso muito bem. E as crianças conhecem também. Que existe uma espécie de apito. Você toca aquele apito, os nossos ouvidos humanos nada captam. Porque a frequência é altíssima para eles. O som está numa altura que os ouvidos humanos não alcançam. Mas o cachorro, o simples cachorrinho, escuta. Os animais percebem. Ora, como existe um som que nós não escutamos, porque está acima da nossa capacidade auditiva, também há a mesma situação na frequência do campo humano visual. Mas daqui a pouco a própria ciência, a utilíssima ciência, vai comprovar a realidade dos fatos espirituais. Isto é, a vida em outras dimensões. Porque existe vida em outras dimensões. A ciência, utilíssima ciência, é muito importante para comprovar para os que não são sensíveis à intuição, que vem pelo campo espiritual. Por isso é que a ciência é mais tardígrada em reconhecer as coisas que a intuição. A intuição é mais rápida, é a inteligência de Deus em nós. Mas quando a ciência, que também é de Deus, vem, aí ela comprova. E vocês vão ver como a ciência reconhecerá a existência do Espírito. Eles irão chegando lá ao perispírito, no laboratório, primeiro, até que se deslumbrarão diante do Espírito. Os cientistas, sabendo ou não, são também criação divina, portanto, espíritos reencarnados. Versículo 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Ora, aqui também trata-se de dor moral, dor social, não somente dor física. Uma interpretação é que todos esses adoradores da besta, quer dizer, das coisas essencialmente materiais, que resultam na violência, das coisas que estão erradas, eles verão daqui a pouco a sua incapacidade de continuar comandando as coisas que dirigem pelo mundo aí, com os meios cruéis que costumam usar. E muitas vezes meios cruéis bem disfarçados. Existe, todos sabem, existem os que não levam em consideração a criatura humana. Tudo são números, cifras, poder, e não se envergonham de propagar a mentira, a prostituição, usam a comunicação para estourar por dentro as criaturas humanas, como nós vamos ver daqui a pouco, ao toque da primeira trombeta, quando a estudarmos. Versículos 10 e 11. Aliás, o 11. E por causa das suas chagas, blasfemaram contra o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Aí vai crescendo a violência, vai crescendo a poluição, vai crescendo o desvario, e resulta nisso tudo de que já falei. É uma semeadura triste. Mas esses seres impenitentes convidam-se a si mesmo a serem expulsos do planeta Terra pelos seus atos incorrigíveis. Como eu estava explicando, há anos e anos e anos e anos incontáveis, multidões de espíritos que não quiseram evoluir, lá naquele planeta que gira em torno da estrela Capela, que estava crescendo na direção do Deus, que é um só, o Deus total, foram convidados a se retirarem dele, daquele orbe. Àquela altura, a Terra já estava habitada por espíritos atrasados, primitivíssimos. Lembrem-se de que eu escrevi uma página chamada A Humanidade do Absinto, e que é sempre pedida a ser mostrada na Rádio Boa Vontade. Àquela altura, eu estava dizendo aqui, o planeta Terra já estava habitado por espíritos atrasados, primitivíssimos em todo o conhecimento. Eram os autóctones, autóctones, aqueles daqui mesmo, da Terra, nascidos aqui, criados para a Terra. Então, os espíritos superiores, anjos e arcanjos, que sob a direção suprema de Deus regem os mundos, imagine a qualidade desses espíritos, a altíssima qualidade deles, eles decidiram retirar aquela parte apodrecida, aquela Babilônia, daquela humanidade cujo fedor espiritual não permitia mais a presença deles num lugar que se tornaria um paraíso. Daí a história da perda do paraíso, o paraíso perdido, que se encontra, essa história registrada no mais profundo do espírito de toda aquela gente que daquele orbe fora expulsa. E concluíram aquelas entidades elevadíssimas, espíritos superiores, anjos, arcanjos, sempre obedientes a Deus, que aqueles espíritos atrasados deveriam vir para este planeta que hoje habitamos, ajudar os primitivíssimos espíritos daqui, os autóctones, a evoluir. Ora, você só pode ser ajudado, segundo a lei de Deus, ajudando. Mas é uma turma dura aí, não quer entender isso? Daí todo esse caos. Sempre nos ameaçando de uma situação incontrolável, repentina, que possa surgir. Ora, aqueles espíritos expulsos de lá precisavam de ajuda também. Mas eles eram egoístas de tal forma que estavam sendo expulsos de lá. Então, eles vieram para aqui, para a Terra, sofrer, porque saíram de um planeta evoluído, que não mereceram mais. Entretanto, ao mesmo tempo que sofriam para merecer voltar para sua casa original, com o conhecimento que já possuíam, principalmente intelectual, eles fariam os primitivíssimos, repito, habitantes daqui, da Terra, crescerem. Claro que trariam também os seus erros, não é? À medida que fariam os outros crescer, traziam também para eles as suas incorreções, aquela coisa toda, vocês conhecem. Mas a evolução é demorada mesmo. Não foi à toa que Leibniz disse: Natura non facit saltum. A natureza não dá salto. Daí explicamos já a vocês, mas é bom eu repetir, como ensinava Napoleão, a melhor figura de retórica é a repetição. Daí nos surgiu a lenda do paraíso perdido. Paraíso que eles ficavam ansiando voltar. Queriam voltar para lá. Um dos primeiros grupos a retornar foram os egípcios daquele tempo. Mas deixaram a sua grande mensagem da sua passagem pela Terra nas pirâmides, construções que até hoje desafiam o conhecimento humano, conta Emmanuel. E o sexto anjo, a partir do versículo 12, vamos continuar no capítulo 16, não saímos do capítulo 16 ainda. Derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O rio Eufrates passa onde mesmo, pessoal? E lá existe ainda, sempre, infelizmente, muitos desentendimentos. Versículo 13, capítulo 16. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Quem são esses espíritos imundos semelhantes a rãs? Bom, eu vou parar por aqui. Já falamos muito sobre o Apocalipse. Vocês têm bastante matéria para discutir, meditar, aprender. De vez em quando eu falo aqui mais enérgico, mas é para chamar a atenção. Mas o coração está cheio de amor. Nós queremos é realizar a nossa tarefinha, o nosso alertamento, porque os tempos chegaram. Houve muitos tempos chegados durante a evolução humana. No fim do Império Romano, a tomada de Constantinopla pelos turcos, Maomé II, mudou a feição do mundo. Mas agora, esses tempos são muito mais importantes. Vocês podem medir pelas transformações que estão ocorrendo à face de todos nós. Jesus apenas quer, no Apocalipse, ele que é o sábio dos sábios, nos alertar para que não sejamos apanhados de surpresa. E para você aí que... Mas esse negócio de Apocalipse, isso contraria a teoria dominante, não sei o quê. Eu lembro o pensamento de Claude Bernard. Muita atenção ao pensamento do Claude Bernard. Quando surgir um fato que contrarie uma teoria dominante, prescindamos da teoria, mesmo que os homens mais famosos a apoiem. Bom, Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.